e olha dentro dos meus olhos. Escute bem o que eu vou te dizer. Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto o mesmo que você. E não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer do beijo dela. O amor forçado fracassou, não te passei verdade. E até salvei o seu andar com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, me perdoa por te machucar. E até salvei o seu andar com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no seu corpo, os braços dela que é o meu lugar. E me perdoa por te machucar. E olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou te dizer. Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto o mesmo que você. E não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer do beijo dela. O amor forçado fracassou, não te mostrei verdade. E até salvei o seu andar com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, me perdoa por te machucar. E até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Os braços dela que é o meu lugar. E me perdoa, vai. Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha. E até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no seu corpo, os braços dela que é o meu lugar. E me perdoa por te machucar.